Está na hora da caminha, vamos lá dormir. Vê lá fora as estrelas, dormem a sorrir. E amanhã cedinho, bem cedinho, tu vais ver. Acordas mais forte e mais esperto, isso é crescer. Boa noite. Sonhos lindos.